Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Começando mais um Fuleiros Pop, hoje a gente vai falar de uma série aí recente da Amazon Prime. Cara, que tipo assim, ela veio sorrateira, de surpresa ali, pegou todos nós aqui desprevenidos e que tipo, a gente gostou tanto ao ponto de falar dela aqui, que foi sobre a HQ e atualmente série The Boys. E aqui, claro, pra falar comigo, juntamos aqueles especialistas de fundo de porão de mãe pra falar sobre, né, essa HQ incrível ou não. E primeiramente temos aqui pela primeira vez o nosso convidado, representante e redator do Fuleiros Pop, ele mesmo, Luiz. Fala galera, boa noite. Primeiramente quero dizer que eu tô bastante animado de estar participando desse podcast e tô aqui pra falar um pouco sobre essa série que chegou literalmente quebrando porra toda. E aqui, aquela pessoa que todos nós respeitamos só por causa da idade, tio Albert. Pra vocês que acham que essa série redefine o gênero de super-heróis, só manda vocês lerem um pouquinho mais, principalmente a obra Watchmen. Ah, não, o Watchmen de novo. Ai, vai ser uma guerra, sim, vai ser uma guerra. Tô vendo, aqui vai ser uma guerra. Zé Pá. Mas a série é boa, mas não é essa Coca-Cola toda. E temos o nosso quadrinista predileto, com histórias com porno chanchada, como sempre, ele mesmo, Fred Reynolds. Eu só queria dizer para os ouvintes aí que as pessoas elas acreditam em qualquer bobagem se você assustá-las o suficiente. Crítica social foda aí, hein, cara? Aquela frase da série que pega. Verdade. E vamos falar mais de The Boys, mais de Amazon Prime, mais do que The Boys vai ser melhor do que a série de Watchmen depois da leitura de feedbacks e e-mails. Mais uma leitura de feedbacks e e-mails, todo aquele amor e carinho dos nossos ouvintes. E hoje eu tô aqui, velho, eu acho que a pessoa mais fofa que eu conheço, pessoa mais amável, e que agora vocês ouvintes vão ter a oportunidade de ouvir toda a introdução do Fuleiros Pop, sabe? Ela está começando mais um Fuleiros Pop. É isso, é ela agora. Cateobaldo. Oi, boa tarde, tudo bem? Assim, sem graça com os elogios. Eu não sei o que falar. Aliás, Cacá vai participar de alguns, vários podcasts aí, de muitas coisas. Envolvendo esportes, games arcades, que eu ainda nem conversei com ela, mas vai rolar. Aí eu gosto. Vai rolar muita coisa aí. E a gente veio aqui, né, trazendo a Cá pra ela ler o recadinho do ouvinte com essa doçura toda que ela possui, nessa alma maravilhosa que ela Nossa tem. Nossa senhora. Hoje a gente tem dois recados, um da Jussiele e um do Alexandre. Eu vou ler o da Jussiele primeiro pra vocês, então. Bom dia, vi o filme Projeto Flórida antes de ouvir o cult de vocês. Minhas pontuações são as seguintes. Iniciativa cultural muito interessante de vocês na intenção de popularizar filmes que sofrem o estigma de serem chatos. O podcast levantou todas as questões sociais possíveis que o filme aborda com uma delicadeza mestra. Mas achei que faltou presença feminina no cast, pois o filme se trata de maternidade e ficaria 100% mais embasado se tivesse uma mulher ou mãe nessa composição. Esse é meu feedback pra vocês. Opa, Jussiele Moraes de Brasil. Jussiele, era pra ter sim presença feminina, só que no dia da gravação, que a gente tinha marcado e remarcado várias vezes, a pessoa em si, que é a Cris, lá do Clube do Filme, nossa parceria aí, ela é enfermeira, ela faltou pra ir fazer um parto, só pra você ver a ironia da parada, né? Nossa, que incrível! Foi. Que ela mora algumas quadras do hospital que ela trabalha, então ela saiu, a gente ia começar às 9, ela saiu às 7 de casa e só foi chegar de madrugada. E a gente já tinha gravado porque, tipo, a gente tava com um prazo limite pra gravação e tudo mais. Mas a Cris, essa presença que você tá cobrando, tá em outros podcasts aí que a gente gravou do selo Cult, junto com o clube do filme lá, com o Cid, com todo mundo, que é um pessoal maravilhoso lá. Sigam eles no Insta, arroba clube do filme, que é a nossa parceria predileta, porque eles são muito maravilhosos, cara. São um primor de pessoas. Ai, ai. E o próximo recado, feedback aqui, é de quem? De Alexandre Pasto, de Estância Sergipe. Nossa, que local distante de, né? Brasília. Ai, que bom. Estamos chegando longe, graças ao bom nosso trabalho. Nossa, eu tô feliz agora. Que bom. Ah, e ele começa de uma forma muito icônica, dessa forma. Já melei muita cueca e passei muita vergonha na casa dos outros por conta desses piriris que todo mundo passa. E ninguém parece ter coragem de falar sobre. Ha ha ha ha ha. E já. E o termo mijando pelo cu, que aliás fui eu que falei, foi a melhor definição de diarreia que eu já ouvi. Eu tô curtindo ouvir os cults que vocês tanto falam, apesar de achar que alguns filmes são chatos e se verem, mas o projeto, pra quem é fã, deve ser incrível. Abraço pra todos vocês, postem logo o sorteio que todo mundo tá cobrando. Alexandre Passos, de Estância Sergipe. Caraca, realmente esse sorteio tá demorando um pouco pra sair, porque a gente tá segurando, que a gente tá comemorando várias conquistinhas que a gente tá tendo ao longo de junho pra cá. Então a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. Eu tô segurando mais o sorteio só por causa disso. Todos nós estamos ainda em fase de comemoração e, querendo ou não, a gente acabou de voltar das férias. Estamos lançando aí toda sexta-feira e a gente tá tentando fazer o mais organizado possível, fechando com as parcerias que a gente tem, combinando casts. Aí quando a gente respirar, a gente lança, porque todo o material da unboxing que a gente montou pra vocês em comemoração ao nosso aniversário, que foi em maio, aos nossos 5 mil downloads, mais de 5 mil, aliás, muito obrigado mais uma vez por isso, e por nossos seguidores no Insta e outros fãs, e todos esses feedbacks que a gente vem reunindo até então. A gente tá lançando essa unboxing de comemoração por isso, então a gente quer fazer com todo carinho, cuidado e bem pensado possível, para que seja bem feito mesmo, nada jogado simplesmente por fazer, porque representa muito do que a gente passou nesses um ano de fuleiros e convertido para vocês em presentes e coisas que a gente gosta de culturas e de cultura pop que a gente curte. Então, muito obrigado e só mais um pouquinho de paciência aí, Alexandre e todos os ouvintes, que a gente vai sim mandar e fazer esse sorteio render o que vocês querem. Ó, mas pelo que eu já vi também nas coisas que vão estar na caixa, tá muito incrível, então vai valer muito a pena. Tá muito caro. Tá 10 de 10. Tá 10 de 10. Tá um sorteio bonitinho. Então, só mais um pouquinho de paciência, galera. E pra você que quiser seguir a gente nas redes sociais, curtir, quer ouvir nossos casts, mano, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Send, blá blá blá. Cara, a gente tem todos os aplicativos possíveis, agregadores de podcast. Tá no nosso site aí, né? www.fuleirospop.com.br. Siga a gente no Twitter e no Instagram, que é @fuleirospop. Estamos lá no Facebook também, é só colocar fuleirospop, normalzinho. A gente é a primeira opção no Google, estamos no Google Podcast também, que é um agregador que o pessoal usa bastante para nos ouvir. Então, eu acho que é só isso, né, cara? Sim. Podemos ir pro próximo episódio? Podemos. Então vamos. Gostei muito da série. Mas eu entendo que eu gostei muito da série porque eu não tava esperando nada. Minha expectativa tava muito baixa. Mas hoje a gente tem muito aquela coisa de dizer que, minha nossa, essa série, ela é uma bosta. Ou então dizer que ela é magnífica. Extremismo, mas a série, né? É, tem muita questão de extremismo. E aí eu tava vendo as opiniões. Depois que eu assisti a série, eu fui ver o que que o pessoal achou, né? O que que os grandes portais acharam da série The Boys. E aí eu tava vendo um portal aí, que eu não vou falar o nome, né? Pra não rolar processo e tal. Mas é um portal gastronômico? É, é um portal gastronômico. Saiu do cu da galinha? É dica de um filho. E aí teve. Tinham três integrantes do portal, dos quais dois gostaram muito da série, né? Fizeram um vídeo de crítica. Mas é padrão, né? É padrão deles. Sempre dois gostam e um tá lá pra esculachar. Mas esse não é o problema. Não precisa todo mundo gostar. O problema é que eu tava vendo que eu não vou falar aqui o nome do indivíduo, né? Mas o que tava falando mal da série, que, diga-se de passagem, elogiou bastante Death Note, né? O filme. Nossa, né? Nossa, nossa. Tava o tempo inteiro dizendo, usando esse tipo de argumento que o Tio Rabbit citou aí no começo, né? Ah, se vocês querem essa crítica, vocês têm que assistir Watchmen, porque... Aliás, vocês têm que ler Watchmen, Alan Moore já fez isso. É porque vocês não têm cultura, não são pessoas assim que não têm muita leitura, são pessoas, entendeu? Abaixo, com um nível abaixo. O cara se colocou lá em cima, entendeu? Tipo, dizendo que as pessoas que gostaram de The Boys é porque elas não têm cultura suficiente, não têm base. Não leio. Né? Pra fazer essa análise e tal. Eu não acho. A questão é essa, né? Ripar tanto essa série pra falar que ela está desconstruindo o gênero de super-herói. Falar com a subversão, beleza. Subverteu, sim, porque a gente veio aí de 11 anos seguidos de Marvel, de heroísmo raiz. De altruísmo e tudo mais. Sim. Aí, tipo assim, o que eu achei de valoroso em The Boys, eu vou repetir isso aqui durante todo esse cast, é que a Amazon foi muito esperta de lançar essa série antes de Watchmen. Antes da série de Watchmen. Porque a série de Watchmen, ela tá sendo hypada pra caramba. E ela vai vir com aquela mesma pegada dos quadrinhos. Ela vai ser a continuação dos quadrinhos. Não, então a gente vai ver essa subversão ao extremo também. E outra subversão coisa, né? Religiosa até, né? Tipo assim, chega a ser uma parada bem cultista até. Sim. Então... Mas aí, é exatamente isso, né? Ele tem essa proposta de talvez desconstruir. Uhum. O The Boys, ele para amarrar algumas coisas que no quadrinho são frouxas, né? Ele dá um pouco essa pegada, só que a gente tem que lembrar que é uma série só de esculacho, né? O quadrinho é esculacho. Ele não tem esse objetivo pretensioso de desconstruir o gênero, né? Não, Albert, eu li HQ, então, aí é que tá. Aí, essa é uma das principais diferenças. Pode ter sido só no esculacho, e isso eu concordo com você, porque a HQ, ela é ruim, sim. Ouvinte, se puder, não leia a HQ, que você vai se decepcionar muito, menos é a minha opinião. Não, discordo, tá? Não, ela é ruim, cara. Ela é ruim ao ponto, tipo assim, opinião igual bunda, né? Então, cada um tem a sua e a sua. Alguns têm mais acesso, mas... Tudo bem. Pra ela ser Gafênis, naturalmente, os fãs de quadrinhos já vão dizer que é bom, né? Ah, é bom porque é Gafênis. Ela tem um traço interessante e tal, mas a história, eu tava comentando isso aqui antes da gente começar, a história em si, o enredo, você não cria empatia pelos personagens. Não tem como, não, cara. Nem o traço do Derek Robertson é legal, entendeu? Isso. Então, mas aí vamos falar. A HQ, né? Ela surgiu, né? E quando ela começou sendo publicada pela DC Comics, que desistiu dentro da White Store, né? Mas vinculada a Vertigo, dentro das séries autorais. A DC não gostou do tom da série, via que ela era um esculacho com gênero de super-herói, virou, não, beleza, pega sua série e pode levar ela embora que eu não vou continuar publicando. E aí ela foi pra IDW. Os autores, que a gente citou aqui rapidamente, o Gert Ennis, ele é, né, isso que eu tô falando, ele, quando fala Gert Ennis, sua obra máxima é Preacher, isso é incontestável. Que né? é bom. Que é muito bom, né, que é excelente. Que a série é uma merda, dele... só pra deixar aqui registrado. A série, o Tarsus falou da série aí, Tarsus, isso. Beijão, saudades, mas é uma merda, meu amigo. E a passagem dele pelo Hellboy, né, Hellboy não. Hellblazer, né? Também é muito, muito emblemática, certo? Então são duas obras, rapidinho, né? Duas obras que são bem melhores do que o The Boys. E o Derek Robert, né? também tem sua obra-prima no Transmetropolita. Isso é inegável. Ninguém vai falar verdade, que ele desenha melhor no The Boys, né? Mas ele tá melhor também, né? O traço. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu concordo contigo. Só que, igual eu tô falando, o enredo da HQ, você não consegue sentir o impacto, pelo menos eu que li a HQ, eu não consigo sentir empatia e impacto pelos personagens. Da mesma forma que a série, por querer ter uma subversão um pouco maior depois desses 11 anos de heroísmo que a gente tem de Marvel, de se trazendo filmes, de mil séries de super-heróis que não abordaram esse tema até agora, e isso você sabe que é verdade, que a maioria de séries de heróis são uma bosta inacreditável, assim, inacreditável mesmo, ela se propôs ao mesmo tempo ao esculacho e uma crítica um tanto sutil dentro daquilo. Tudo bem que tem hora que, tipo assim, você vê, nossa, isso aqui tá muito exagerado. Tem várias horas que você vê isso. Mas as nuances que o roteiro traz na série, elas são muito diferentes do quadrinho, que a HQ simplesmente ela vai pra um lado que você fala, velho, não importa o que daqui pra frente aconteça, porque a HQ, além dela não estar se propondo a nada, que esse é o meu principal crítico à HQ aqui, porque ela, no final das contas, ela dá volta e não propõe, não te dá rumo nem nada, sabe? Simplesmente uma história de esculacho mesmo, parece até uma birra publicada, tipo assim, saímos da DC, então a gente vai esculachar e foda-se, na minha opinião é até isso, se pá. Então você vê muito disso dentro da HQ. Na série eles conseguiram transpor isso de uma forma muito melhor e que você cria uma empatia muito grande pelos personagens, porque, principalmente os super-heróis, porque você vê muita humanidade dos heróis. Eu vou já puxar uma coisa aqui rapidinho, eu e o Fred falamos muito sobre isso pelo WhatsApp, a gente se identifica muito com o profundo, por exemplo, o The Deep, porque você se vê naquele cara que ele tenta fazer a coisa certa e sempre dá errado, entendeu? Que é muito diferente o personagem na HQ, que é praticamente, não existe na HQ, sabe? Ele tá ali pronto, tipo, ele não faz muita diferença. Então tem muito dessas... É um negro com escafrando, né? É, exatamente. Então tem muito desses... tem muito desses detalhinhos que a série conseguiu explorar melhor do que a HQ, que tem muita publicação, são 66 capítulos. Mas a série acertou aonde a série The Preacher errou, que é dar esse feedback anterior da série, né, dos personagens. Porque na série, o grupo The Boys já é um grupo estabelecido, o Mijão, ele chegou... E esse grupo, ele já se conhecia, né? Já trabalhavam junto. E a coisa que a série não tem, né? Ele já é apoiado pela CIA. Então, ele tem esse aspecto também. Então, ele já pegou... a série conseguiu desenvolver esses... É isso aí que eu discordo um pouco. O que você... Né, que eu não vejo tanto essa desconstrução do mito de super-herói. Eu vejo esse desenvolvimento dos personagens que foi mais interessante. Fez você se ligar a esses personagens, né? Tanto do The Boys quanto do Seth, né? Que você também não tem tanto isso. Isso na HQ, e na HQ eles são muito mais filho da puta, e todos eles. Sim, isso sim. Isso é num nível, tipo, que você fala, velho. Por isso que eu tô falando, eu não consigo ter empatia, e aí o Fred vai trazer aquela parada de, tipo, prefiro ler Marvel, porque Marvel me identifico mais com super-heróis, são mais humanos. Que eu disse, na minha opinião, também sempre teve esse problema de endeusar muito os seus heróis a um nível que você não consegue criar uma identificação muito grande. Isso aí eu concordo plenamente toda vez que o Fred traz essa discussão. Discussão aqui, eu também teclo nessa mesma tecla, porque eu também acredito nisso. Então, na HQ, por exemplo, quando eu estava lendo, eu não consegui me identificar muito com o super-herói, porque o super-herói, porque a violência e a forma de filha da putagem deles era muito maior. Na série, você sente realmente, porque é outra mídia, outro roteiro, outra nuance, você sente realmente humanidade em cada herói ali, sabe? Você sente desde Capitão Pátria. Ator do Capitão Pátria, puta, esse cara tá de sacanagem com o mundo, velho. O cara é muito bom, ele tem uns joguinhos de sobrancelha ali, uma boquinha nervosa quando ele tá com muita raiva, sabe? Você sente a fúria do personagem, você sente a dor do personagem. Então eu acho que o casting também foi muito bem escolhido. Então pra mim, eu não tô falando dessa construção em si, mas eu tô falando que, da mesma forma que você, como foi mais interessante essa forma do roteiro, montar isso pra série, e que na HQ foi meio que levado, empurrado com a barriga, eu acho que essa parte da desconstrução, ela fica um pouco mais evidente a partir do ponto que você enxerga a humanidade e consegue transportar ela pra esses 11 anos que a gente viveu aqui de super-heroísmo, entendeu? A gente tem que estabelecer aqui um critério de análise, né? Porque senão a gente vai cometer o mesmo erro de interpretação que o Zack Snyder cometeu ao adaptar o Watchmen pro cinema, né, que ele não entendeu que o Watchmen era justamente uma sátira do gênero super-heróico e glamourizou o heroísmo e a violência gráfica dentro do filme, enquanto ele deveria, na verdade, mostrar isso como de forma depreciativa, né? Mas trazendo aqui essa discussão para uma análise um pouco mais crítica, a gente tem que entender que The Boys, ele não é uma desconstrução do gênero super-herói. Enquanto o Watchmen, o quadrinho Watchmen é uma desconstrução, The Boy, ele é uma subversão. Porque você veja bem, a desconstrução ela parte do princípio de que tem ali estabelecido uma lógica e aí através daquela lógica você vai desconstruir o que está por trás dela. Então em Watchmen você vê realmente o super-herói sendo um super-herói e a partir dali você vai desconstruindo o gênero, você vai mostrando que os super-heróis eles têm problemas, né? Eles têm conflitos e tudo mais. Em The Boys, o que é estabelecido não é que eles são heróis. Em um primeiro momento, você vê que eles são heróis sim, na frente, né, nas TV, na mídia, mas logo em seguida é mostrado que na verdade eles não são super-heróis, eles são celebridades. Então não existe uma desconstrução do super-herói, que existe uma subversão do super-herói sendo mostrado de uma outra perspectiva, né? Diferente de Watchmen, que vai desconstruir o super-herói enquanto super-herói, o The Boys vai analisar e subverter o super-herói em uma celebridade e mostrar a desconstrução ela não acontece ao super-herói, mas enquanto ao cara por trás do super-herói. E aí você vai ver, como o Felipe citou, né, o Deep, você vai ver que o que tem um cara por trás daquela roupa e ele tem problemas e tudo mais, mas ela não está desconstruindo o Deep, mas o cara que tá ali por trás. E em relação a isso, a série faz muito bem feito, né? Muita gente, principalmente reacionário, né? Uma galera aí, tá criticando a série dizendo que ela não é profunda, né? Ah, não, a série é uma série vazia. Tem um personagem chama profundo? Então, como ela não é profunda? E talvez seja até uma... piada horrível. Uma brincadeira aí. Que é um personagem, inclusive, que eles estão realmente se aprofundando nele, né? Outra piada, uma sequência de piada ruim. Olha só como a série ela subverte isso. A princípio ele é mostrado como um estereótipo de um escroto quando ele está recebendo lá Starlight, não é isso? Então você estabelece que esse cara é um escrotão. E a série, ela vai se aprofundando no Deep, a ponto de que, em certo momento, você passa de ódio a ter pena dele. Exatamente. Então você vê e que... E entra essa coisa de ser uma... né, eles roubam umas piadas de Aquaman. Eles roubam todas as piadas de Aquaman, né, cara? Isso, exatamente. E você fica até meio com dó dele mesmo, dele tentar fazer coisa boa. Coisa que na HQ ele não tenta de maniota. Não, ele é só um cara lá, né? É isso que a gente tá falando, porque HQ, eu não posso falar com muita propriedade, porque eu só li uma edição e desisti. Achei uma merda, achei ela muito aquém do que Garfiennes. O Garfiennes podia ter feito muito melhor. Me parece uma HQ feita para pegar adolescente eleitor de candidatos reacionários aí, que só fala em bater, matar sangue. E não cagar. Né? É exatamente, não cagar. Então, assim. Nem isso. Eu acho que ele pega o público adolescente que tá querendo falar assim: não, meu quadrinho não é mais de super-herói, ele tem sangue, peito e porra. Então eu sou adulto. Eu quero acordar Peppa Pig, entendeu? Tá querendo pegar na transição. Eu consigo. Exatamente. Eu consigo ler isso só como um deboche, como uma coisa assim pra me ler por scan sem gastar dinheiro com a... eu não consegui ler por causa disso, né? A HQ, ela é caricata demais. E a série transforma essa caricatura em uma sátira. E trabalha isso com um humor sombrio muito bem trabalhado. Ou seja, a série, ela está claramente dizendo, eu sou isso, e ela está se assumindo como uma sátira. Só que é uma sátira muito bem feita, porque não cai na galhofa da caricatura que a HQ é, entende? Porque você vê, por exemplo, que os personagens eles são absurdamente maus, entende? Eles são maus, e aqui a gente está criando estereótipo de mal ao absurdo. O próprio Bruto, né, o açougueiro, na primeira edição lá, ele tem uma cena dele com a gente lá, da CIA, que é grotesca. gigantesca, é desnecessária. Por Sim. quê? Sabe? Ele por quê? Faz uma relação nas HQs, ele faz é doentia, uma relação abusiva. Então. Abusiva. Com ela, né? Abusiva. E eu até entendo que a série, mesmo que quisesse, não poderia trazer isso pro, né, pra TV, porque além de ser absurdo. Absurdo, nojento, né? Algo ser. Você precisa se identificar com o personagem. E eu me identifiquei muito com o Butcher, porque ele é um cara escrotão, mas ele não chega nesse nível de absurdo. Ele é o Bronco, né, velho? Ele é o Bronco. Na série ele é só o cara que, tipo assim, vamos falar, eu vou ser muito preconceituoso. Ele só quer a vingança da série, na verdade. Não, mas assim, eu tô falando da a personalidade do cara, não antes da vingança, ele já era o cara mais brutão, sabe? Aquele macho padrão, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, o lenhador. Cara que, tipo assim, sim, trabalhou... Macho alfa. Mas eu vejo ele na série muito obcecado. Não, sim, mas isso é pós... Ele é mais companheiro. Pós a tragédia, né? Porque antes da tragédia ele era só um cara, tipo, igual eu tô falando. Ele era um macho alfa que tentava deixar o território dele ali demarcado. Tanto que vão conversar com a mulher dele várias vezes e ele meio que fica em cima. Ele sempre se põe à frente. Ele sempre corta o assunto. Então, tipo assim, ele é o cara que tentava marcar território. Só isso. Meio brutão e tal, mas... Era macho alfa com medo de tomar chifre. É, macho alfa com medo de tomar chifre. Isso. Uma cena bacana, que é uma das grandes diferenças da HQ pra série, é que a esposa dele foi estuprada, engravidou, escondeu essa gravidez e quando o bebê nasceu, ela morreu e ele tem uma cicatriz da visão de calor do moleque, bebê, no braço. É do caralho essa cena. É porque tava presente. Não, tipo assim, o quadrinho os quadrinhos são bem... É, igual o pessoal já falou, ele é um pouco absurdo e abusivo nessa parte de gore. Assim, de um jeito que não é legal, sabe? Tipo assim, se você se propõe isso aos poucos, o leitor, o espectador, ele vai acostumando a ver aquele nível de violência sendo um pouco mais gradativo. Agora, quando você já começa na primeira edição com cenas desnecessárias, de coisas que, tipo assim, não tem nem nexo tá acontecendo, fica um pouco chato e cansativo na HQ, isso. Cara. Na HQ ela é bem cansativa. O fato na HQ, por exemplo, o batismo da Luz Estrela, né? Ser na HQ, ser com os três heróis e na série não, né? Eu acho que a série ela tá chocando aquele público da Marvel pela violência, sanguinolência, sangue, corpo, sair pedaço, esse tipo de coisa que você não também não é inédito de ver no cinema. Nunca vai ser, cara. Por isso que a gente... Eu nunca vou chegar aqui, igual eu tô falando. Eu não acho que é tipo assim, ai, nossa, é uma visão diferente do mundo dos super-heróis. Não, porque isso já foi feito inúmeras vezes em HQ. Principalmente com os anti-heróis aí, a gente sabe muito bem como é que é. Punisher fazia isso com a mão amarrada nas costas. Mas, cara, Deadpool então, nem se conta. Eu só ponho pelo lado, tipo assim, realmente você pegar um conceito e mostra, tipo assim, igual o Fred citou aí, eles são super celebridades. Então a gente pode pegar, transpor isso pro mundo, a gente sabe, e a gente direto vê, programas de fofoca são criados por causa disso, o quão é podre a vida de uma celebridade a maioria das vezes. Mas não é podre. É podre porque a gente não espera aquilo da celebridade, porque a celebridade, querendo ou não, ela é humano feito você, ela erra feito você, ela faz as mesmas coisas que você, ela tem uma vida também. Então, mostrar esse lado da celebridade que tem superpoder e que tem uma responsabilidade social muito maior do que uma celebridade normalmente tem, eu acho que foi uma subversão legal de se mostrar, porque a imagem do super-herói, ela sempre foi vendida dessa forma, entendeu? O cara que vem salvar, o cara que é justo, o cara que é certo, e o cara que, querendo ou não, é famoso. E tipo, você mostrar que o cara por detrás por detrás dos panos não é nada disso, e o pior de tudo, é uma pessoa totalmente escrota. Cara, isso é muito bom de se ver, cara. É muito bom, na minha opinião, é bom. Isso é sensacional. Tipo, eu digo particularmente assim, que em toda a série tem aproximadamente 30 minutos pra tentar te convencer, a tentar convencer o espectador a assistir. E, cara, a série me ganhou no momento que mostrou aquela boate, que mostra justamente esse lado podre dos heróis. Tipo, é sensacional justamente essa subversão que vocês estão falando. Thank you. tem outro ponto que a série defende, essa ideia de que ela não apenas tá ali tentando desconstruir os personagens, mas que ela é uma série de subversão, porque a série tá fazendo você torcer pelos bandidos e não pelos heróis. Exatamente. Não é o Watchmen, que você tá torcendo para os heróis, mesmo eles sendo escrotos às vezes. Não é o Watchmen que ela tá desconstruindo os heróis, não. Você está torcendo para os criminosos, contra os heróis. Porque o Watchmen tem muito aquela parada dos fins justificam os meios, independente pra quem seja. O Watchmen é totalmente isso. Sempre tem alguém sendo bom ou não tentando fazer alguma coisa por algo que ele acha que é correto. Ponto. Agora, em The Boys, ele é mais assim, cara, existe uma sujeira e a gente vai mexer nessa sujeira um pouco e a gente vai mostrar a consequência que tem na vida da pessoa que é até então comum dentro dessa sujeira. Por exemplo, tem muita consequência. A mudança gradativa de cada personagem dentro da série. Seja, tipo, o Profundo. O Profundo, ele vai do cara escroto pro cara mais, entre aspas, gigantes aqui, ouvintes, não problematizem isso, mas bonzinho, querendo ou não. Ele tem essa caminhada da redenção do super-herói, entendeu? Mas o Deep, eu gostaria de saber qual é o ouvinte que já não agiu com escrotidão no nível do Deep também, cara. Já tocaram nas suas guerras, Fred? Pode falar. todo mundo tem um machismo estrutural e é difícil de se livrar sim, dele. Sim. E aí o ouvinte agora vai surtar, porque a minha nossa está defendendo. A consequência, né? Ele te leva. A certeza da impunidade te leva. Sim. Você chegou exatamente no ponto que eu tô querendo chegar. A impunidade que geral. É tipo assim, a gente vê isso no nosso mundo, mais uma vez, a gente pode transpor facilmente. A gente vê que tem muito político, pessoa que tem mais fama, mais poder, é conhecida pelo público. Ela se sente, sim, acima dos outros. Ela se sente impune. Se sente todo-poderoso. Você coloca essa situação de você se sentir impune e você ter poderes ao mesmo tempo. É genial, porque o super... Não genial assim, né? Nossa, né? Grande coisa e tal. Mas é muito interessante se ver, porque o Capitão Pátria, por exemplo, chega um certo ponto que ele fala, velho, foda-se, deixa eu morrer, as pessoas só precisam da mentira bem contada. E é porque, tipo assim, a pessoa não precisa saber da verdade. A pessoa precisa saber daquilo que vai confortar o coração dela e vai fazer ela dormir à noite. Por mais que aquilo seja trágico. E, tipo, a Void, que é a empresa que os super-heróis trabalham, a maior empresa de super-heróis do mundo, que tem mais de 200 super-heróis, o lema dela, praticamente, pra esses... efeitos colaterais das batalhas dos super-heróis é exatamente esse, chega lá, toma aqui ó, um contratinho, tantos mil, você fica aí com a boca fechada e a vida continua porque o super-herói tava salvando vida de outras pessoas e se seu parente morreu, foda-se cara, o mundo tá salvo e é isso aí, segue a tua vida. Então existe essa manipulação e essa impunidade criada pela própria empresa também. E a gente sabe que tem muita empresa sim, sim. Aí que faz isso. E tem outro aspecto que a gente não deve, que eu vou citar aqui, para justificar que a gente não deve comparar o The Boys com o Watchmen, que é o fato de que, mais uma vez, o Watchmen tenta desconstruir o gênero de super-herói, apresentando pra gente seres humanos sem poderes, roupas ridículas, né? Tanto é que o Coruja tinha uma barriguinha ali de chope. Sim. Então o Watchmen faz muito bem isso. Mas The Boys, os super-heróis são reais, eles têm poderes e tudo mais, entende? Então a subversão aqui ela é aplicada na maneira como a sociedade reage a esses super-heróis. Então, a sociedade, esses heróis, eles têm repercussão na realidade. Se existisse um cara que pode voar de verdade, vocês acham que esse cara não seria convidado para programa de TV? Que ele não seria Jimmy uma Fallon, celebridade? Né, cara? Jimmy Fallon lá com translúcido. É muito genial. Exatamente. Então, essa é a sacada que a gente tá falando. Nós não estamos falando que The Boys é genial e que não podemos tocar na obra do God, Alan Moore. Mas a questão é que o Alan Moore é outra proposta, né? Você vê que os heróis de Watchmen não são celebridades. Eles são loucos, pessoas militância, malucas. Militância nas ruas. Cara, é só isso. Vamos então, juntar assim, uma pra galera... milícia e bora resolver os crimes. O Watchmen sempre foi isso e sempre batendo essa tecla que uma hora... quem vigia os vigilantes, aliás, né? Assim, beleza. É sobre vigilantismo, esse isso. Esse pessoal tá cuidando da gente aqui, mas quem tá cuidando pra ver se esse pessoal não tá passando da linha? Who watch the watchers? Então, o Watchmen sempre foi isso. Então, toda vez que a pessoa compara... The Boys com ótima, eu realmente sinto esse peso do erro e um pouco da ignorância da pessoa. Porque, tipo assim, é que a pessoa não gosta de ouvir, tipo, falou sobre versão de super-heróis, só parece que também só existe o Watchman, né? Que fez isso até hoje. É, cara, não é bem assim. E o Watchman é uma obra realmente muito boa, mas que também pode ser tocada porque ela tem vários defeitos, na minha opinião. Na HQ, no filme que o Zack Snyder fez, então nem se conta. Então, tipo, e vai ter também na série de Watchmen. É apagar aquele filme do Zack Snyder. E mais uma vez aqui eu vou bater na tecla. A Amazon jogou, fez a jogada certa de jogar uma série que mostra esse lado mais sujo dos super-heróis antes da série de Watchmen, que na minha opinião foi uma jogada mais certa pra Amazon e que fez sucesso, querendo ou não. Por mais que tenha críticas até pesadas, tá vendendo feito água, velho. Não, eu vou cantar uma pedra aqui, que o hype da galera intelectual superior que leu Watchmen e que trabalha em grandes portais em cima dessa série do Watchmen tá tão grande que eu não tô apostando muito nessa série do Watchmen, não. Ela traz uma discussão, porque tem uma argumento aí de que o The Boys, ele é uma série batida, né, que tá trazendo um tema de terrorismo, que é um tema lá de 20 anos atrás. O problema é esse, né, Fred? O pessoal pensar que tudo é novo. Nossa, estão debatendo, lançaram agora, não, galera. Isso existe aí há tanto tempo. E aí estão apostando muitas fichas em Watchmen. Mas, cara, o Watchmen, por exemplo, foi publicado lá em 86, entre 86 e 87, só que o próprio Zack Snyder, no filme dele, ele reinventou a história, de certa forma, deu uma atualizada na história. A mesma coisa que vai acontecer na série, né? Os temas, eles podem não mudar na sua essência, mas eles vão ser atualizados. E o que eu vejo em The Boys é que é uma série que usa esse terrorismo para falar de militarismo. Né? E para isso de ela influência usa... influência de empresas privadas. Exatamente, privatização, das forças. Eles batem desde o início da série, né? Tipo, a primeira reunião que aquela diretora da Voight lá tem com um prefeito de uma cidade. Assim... olha o nível. Sim. Da coisa. É uma reunião sem lobista. É uma reunião só com o prefeito da cidade, cara. Com nada nem ninguém, mega informal. Que ela tá tentando vender uma pessoa, querendo ou não, pode ser um super, como eles sempre falam. Eles estão querendo vender uma pessoa por 300 milhões de dólares. Vender um vigilante. Cara, olha o nível da parada, velho. É bem bacana. Não, e outra, as redes sociais. Se a série fosse no Brasil, um desses sete teria um uniforme laranja. Não, verde e amarelo, tenho quase assim. Não, mas laranja. E ele ia estar com a arma laranja, gigante nas costas, sabe? Pra ser um herói, assim, novinho, sabe? De estreia. Porra, então seria o super novinho? pra ser novo, sabe? Eles que gostam de privatizar. Mas tive de explicar a piada aqui, que raiva. Não, eu entendi a piada, Thiago. Explicar a piada é derrota, velho. Não, culpa sua, Felipe. A minha frase de abertura é que se você fizer as pessoas ficarem com medo, né, você faz com que elas acreditem em qualquer coisa. É isso, né? The Boys é justamente uma empresa tentando privatizar segurança pública e vendendo uma ideia de que para as pessoas ficarem com medo de uma ameaça fantasma, né? De uma ameaça que não existe. Afeganistão tá aí pra provar. Ou que eles mesmos criaram, né? Super terroristas, né? Exatamente. Isso. Mas lembra como que o Osama Bin Laden conseguiu ser rico, milionário? Engenharia. Fabricado. Mas uma parada que eu curti bastante também é como as redes sociais, e isso foi uma atualizada fodida que a série deu na HQ, se movem, né? Porque tudo dos supers, eles são movidos por redes sociais. Ah, tantos por cento de população branca gosta desse herói que é negro. Ou então, ah, você é muito famosa entre as senhoras donas de casa, que são religiosas, do que com os adolescentes que usam álcool. Sim, sim. Então, tipo assim, eles batem muito nessa tecla da fake news, da criação da imagem. Deu uma atualizada bacana, né? A gente lembra também que a série, né, a HQ, ela começou na época que não tinha tanta rede social assim, né? Já vai? É, isso. Ela começou lá em 2007, sim, né? Sim, 2012 ela então, terminou. E eles tentaram, eles penaram pra fazer essa série. Porque os direitos dela foi vendido em 2008 pra fazer filme. Chegou cara, a ter e essa diretor escalado, com diretor da Grande Aposta. É uma coisa sensacional você ver isso. No momento que eles tentam transformar a imagem do herói de acordo com o que o público-alvo quer, principalmente naquele evento, né, I Believe e tal, em que a Starlight tem que dar várias respostas baseadas naquele script, né, escrito e tal, até a hora que você revolta e chuta o balde. Sim, de misturar a coisa da religião, né, com o super-herói. Também não é inédito, mas não tinha tanto. E outra, a gente vê que, tipo assim, a gente sempre fala aqui muito fuleiro sobre consciência de classe. A gente vê o quanto os personagens também criam consciência do que eles são. Tanto que tem aquele discurso bonito da Starlight com o protagonista no banco da praça sobre ele. É dele virar pra ele e perguntar: e quem você é? Então, tipo assim, você vê que eles vão entendendo quem que eles são, o que que eles vivem e o que que eles precisam fazer pra talvez mudar aquilo. Então você vê essa construção de personagem, e por isso que eu falo de novo da empatia ter sido criado fácil por quase todos os personagens, velho. Assim, teve muita gente que falou, Rainha Miva, Queen Miva, que é a Mulher Maravilha, né? Ela não... A gente esqueceu de falar isso, é uma sátira total à Liga da Justiça. Mas assim, escrachadíssima. De uma forma muito interessante até, com os uniformes e tudo mais. E com as personalidades dos personagens, com os poderes e tudo mais. Teve muita pessoa que falou que não se identificou e teve pouco tempo de tela pra Queen Maeve, né, Rainha Maeve. Cara, foi uma das personagens, foi uma das personagens que eu mais senti um impacto, velho. Tipo assim, ela não precisava aparecer muito pra ela representar o que ela tava sofrendo e querendo viver, entendeu? O episódio 4, que é um episódio pra mim que foi fundamental pra série, que é o episódio do avião. É um episódio também que respeita bastante a física dos super-heróis, que tem essa parada. Eu ia falar agorinha desse episódio. Eu ia falar agorinha desse evento. Aí. É um episódio que ele é divisor de águas demais pra série, na minha opinião. Que, tipo, até ali então você entende que os super-heróis são sujos, que ocorre muita coisa por debaixo dos panos e tudo mais, mas você não sabe o nível corrupção que é a coisa. O protagonista é Z0, a celebridade você ainda acha que é um produto do meio que eles estão inseridos. Uhum. E que tem mais gente ali. A cena do avião, você vê que eles são protagonistas de Filhos. Sim. Então, né? Então você vê. E você vê uma coisa que eu comentei com o Fred também. É que finalmente a física da parada é respeitada. Porque quando você vê o super-homem na HQ segurando o avião, um planeta, o que seja, você, tipo, tá acostumado a ver aquele tipo de coisa. Então, tipo, é totalmente plausível, porque você tem a suspensão de descrença, beleza, o super-herói faz isso mesmo. Agora o avião tá caindo, aconteceu muita merda e não sei o quê. Toda uma situação de terrorismo até ali que tem, dentro daquela situação do avião que foi sequestrado e tudo mais, e ocorre tudo errado, tudo que tinha pra dar errado deu. E simplesmente a Maeve fala, velho, pelo amor de Deus, vai lá do lado de fora do avião e segura, você tem força pra isso. E ele fala, cara, a essa velocidade, sem apoio de solo, sem nada pra me segurar e tal, eu vou ser igual uma bala no avião, vou atravessar isso aqui, vou amassar simplesmente. Exatamente. Uhum. Isso, né? É aquela coisa do Superman segurar a Lois caindo do prédio. Você ia cortar ela em três, cara, fatiar. Deixava ela cair, que era... Talvez ela tivesse mais chance de sobreviver. Entendeu? E a série, é isso que eu, uma coisa que eu... É como ele segurar um avião é o equivalente de você pegar você ganhar uma pisada no com um salto alto. Nossa, você freia tudo, né, cara? Uma das coisas que a série faz muito bem é justamente repercutir esses eventos dentro daquele mundo que foi estabelecido. Porque você veja bem, eu vou até fazer aqui um paralelo aqui com uma série nada a ver, tudo, o ouvinte vai... Só caráter mesmo de comparação, não tem nada a ver a série que eu vou usar, mas eu assisto desde a primeira temporada a série do Flash. The Flash! Nossa. Por que, Fred? Eu adoro Flash. Não, você não tem direito de gostar. É incrivelmente boa. Eu assisto. Não, gente, não é. Desliga a série. Não, assim, olha só. A série, ela não era uma série... Essa quarta temporada, acho que tá na quarta agora, não sei. Mas essa última temporada tá horrível. tá horrível, tô achando uma bosta. Mas a série, dentro do universo ao que ela se propõe, lá na primeira temporada, ela respeitava tudo certinho. Mas, assim, a série, tal qual o filme, ele tem que respeitar o universo que ele estabelece. Uhum. Então, quando você coloca que o cara é um cara super veloz, tipo Flash, na série do Flash, esse cara tem super velocidade, o vilão pra ele tem que ser um vilão ou intelectual, né, que vai conseguir lidar com essa super velocidade, ou um vilão que seja tão rápido quanto ele. Do contrário, cara, não funciona. Não funciona. E a primeira temporada, ela traz as duas coisas simultaneamente. Ela traz o Harrison Wells, que é um cara que é super intelectual e tão rápido quanto o Flash, como vilão. Então foi bem legal, bem legal. A primeira temporada, eu tenho que concordar que ela é bem enxutinha. Que acaba lá com um portal, não é? Que suga um pra uma realidade, outro pra outra e tal. E aí vai pra segunda. Exatamente. E aí vai pra segunda temporada, que também é uma temporada muito legal, porque você já vai mexer, se eu não me engano, na segunda com realidades paralelas. Sim, é que amanhã ele vai tentar salvar a mãe de verdade dessa vez pra não morrer e tal. Aí dá uma bagunça temporal do caralho. E aí é na segunda que vem o Zoom, não é isso? Sim. Isso, vem o Zoom. Então, é outra temporada bem legal também. Só que nessa última, o Flash vai lutar contra um tubarão humano que tem, sei lá, deve pesar o quadrinho tem que acabar, vai se fuder. Não, pra série, mas a gente vê isso em HQ, tipo assim, tem lá o Gorila Grodd. Já apareceu o Gorila Grodd. O cara vai lutar contra um... Que era um gorila que falava e ainda tinha poderes. Não, ainda tem o Gorila Grodd. Se isso for bem estabelecido, ainda existe. Não, mas e se isso for bem estabelecido dentro da série, não tem problema. O problema é que a série me diz que o cara é o cara mais rápido do mundo. E eu aceito ele tomar uma porrada de outro cara que é tão rápido quanto ele. Mas eu não aceito ele tomar uma porrada de um gorila ou de um tubarão que pesa meia tonelada. Eu não aceito. Isso eu não aceito. Não, Fred, quer ver uma cena? A cena que, tipo assim, eu percebi desde o início que a série ia respeitar a física do mundo mesmo. É que simplesmente quando o... Esqueci o nome do velocista agora da série. Que porra. O velocista é o Trembala. Quando o Trembala explode a namorada do cara, ele até fala depois que engoliu um dente dela, que seria super normal. Só que quando ele corre, quando ele, tipo, vaza da cena do crime, ele sai destruindo quase todos os carros que tem. Você pode ver, os carros começam a acionar o alarme, a maioria estoura o vidro, tudo, a física daquela rua. Ele dá um Sonic Boom praticamente. Então tudo daquela rua fica um pouco destruído, porque é exatamente o que acontece na vida real. E quer cara. Saber outra coisa que a série estabelece bem? Outra coisa que a série estabelece bem em relação aos poderes dos super-heróis é que ele corre rápido, ele é um velocista. Porque o Flash, ele é um personagem que a gente chama de velocista, mas ele para o tempo praticamente. Não, o Flash é overpower, tipo assim, é a maior mamata dos quadrinhos, exatamente. Na minha opinião. O Feiticeiro Escarlate é o caralho. O Flash é um bicho escroto, de absurdo e forte. E é tipo uma coisa que o Smallville estabelecia muito bem isso, aqui já Smallville primeira temporada. Nossa, Quando o Superboy tomava um tiro, quando o Clark Kent tomava um tiro, o que que ele fazia? Ele corria, né, e pegava a bala com a mão e ele não empurrava a pessoa, não. Entendeu? Pelo menos eu não lembro dele empurrar a pessoa ou alguma coisa assim. Ele pegava a bala ou tomava a bala no peito porque ele podia fazer isso. O Flash, na série do Flash, agora, ele sai correndo e empurra a pessoa. Não, deixa a pessoa tomar o tiro, que é mais ele fácil só faz sobreviver. Isso. Ele só faz isso, né? Tipo assim, o Flash da série, ele é o cara que gosta de empurrar. Ele chega lá... Ele não faz nada, cara. É o cara mais rápido do mundo. E outra coisa que a série do Flash, por exemplo, não estabiliza bem, não estabelece muito bem. Eu vou aproveitar aqui que a gente nunca vai ter um podcast de Flash. Nunca. Peça um podcast, isso é uma merda. porque o Flash, ele não se locomove rápido, ele corre rápido apenas na série. Porque se ele se locomovesse rápido, ele podia fazer qualquer coisa, cara. Ele vencia qualquer vilão. Ele tem que correr. Então. Na HQ mesmo, o Flash é um cara que se limita. Porque ele sabe que se ele correr um pouquinho a mais ou menos, ele vai criar fluxos temporais e não sei o que. Então, tipo assim, o Flash é um cara. Nessa última temporada do Flash, a filha dele fala assim: vou pro futuro. Ela correu, tá no futuro. Aí ela fala assim: não, agora eu vou pro passado. Cara, é todo episódio. Caralho, ela fala: tá agora eu vou pro passado. Caralho, velho, o Flash tá muito zoado. 2049, tem uma filha dele, entendeu? Aí a filha dele tá lá no futuro, ela fala, vou ali no passado. Aí volta, e aí tá lá, um flash de boa. É? Então, isso, você tem ideia do quão... Nossa, isso é irritante demais. A série, ela tá... Porque lá na primeira temporada, na segunda, o Flash dizia, não pode viajar no tempo, isso caga tudo, não pode, não pode. Flashpoint tá aí agora, pra falar isso, né? Ainda tá toda fodida. Agora, entendeu? Então a série, ela não se respeita. Então, o The Boys, ele foi uma grata surpresa, porque ele se respeita demais dentro do universo. E respeita principalmente a limitação dos heróis. Eu lembro do episódio em que é encontrada a caixa que tá lá o corpo do translúcido, e o próprio Capitão Pátria fala que, tipo, verdade, eu acho isso sensacional, que ele não conseguiu ver, porque zinco, o material da caixa, ele não vê através do zinco. Então, porra, porque a gente tá acostumado, tipo, não, o Superman é o fodão, ele consegue tudo. E o Capitão Pátria, ele... Não, mas ele não consegue chumbo. Chumbo. É, não vê, o Superman não vem através de chumbo também. Cara, não tem diferença nenhuma dos poderes, assim, em geral, dos heróis de The Boys pros heróis da DC. É a mesma merda. Um fala com um peixe... o Deep só não tem um tritão ainda. O resto ele faz. Na verdade, vou te falar. Eu achei o Capitão Pátria uma mistura do Superman com o Capitão América. Principalmente por causa desse patriotismo. Não, porque ele parece o Capitão América. O cara lembra o Capitão América. Ele do Capitão América, ele tem a aparência e o nome, né? Sim, sim, Capitão. Sim. Uhum. Os poderes é o Superman. Sim. E a personalidade é... É uma personalidade filha da puta. Hitler. Hitler, ele parece mas Hitler. Lembra que o Super-Homem, ele não tem a bandeira, mas ele tem as cores. Sim, da bandeira. Sim. Não, mas e outra, ó, na minha opinião, Mas isso aí é porque em Krypton também são essas cores aí. Demitem, pelo amor de Deus, Henry Cavill e coloca... O Anthony Starr, que é o ator do Capitão Capitão Pátria, no local e seja o novo Super-Homem. Porque esse cara me vende um Super-Homem, sabe? Eu olho pra ele e falo, velho, esse é um Super-Homem. Mano, você viu tanto que esse cara tá bombado? Esse cara treinou, sei lá, 5 anos pra couber dentro daquela roupa. A roupa dele não é enchimento. Se vocês pararem pra perceber, tem cenas que ele tá com aquela pose de Capitão Pátria, que ele tá com as mãozinhas pra trás, saca, andando pela sala. O peito do cara tá tremendo, sabe quando o músculo do cara tá estourado já? O cara tá realmente forte ali. Então, esse cara luta pra fazer série. Coisa que o Henry Cavill não faz, velho. Eu odeio esse cara, velho. Se fuder, ele é muito ruim. O Henry Cavill, ele tem que voltar pras passarelas. Não, já passou da hora do Henry Cavill ser demitido, na moral. Não, mas ele já não foi? Já foi. Não, tipo assim, demitido pra... Mano, você tá dizendo que você tá demitido da vida, né? É, nossa senhora, velho. Me dá nojo de ver. Homem de Aço ainda é um filmão. Não. Sabe por quê? Que o de Homem de Aço é um filmão? Porque aquele outro filme de 2005 foi uma merda. E não exatamente. Tinha Superman no cinema aquele um tempão, não. Pelo amor de Deus. Homem de Aço é super valorizado não, também. É igual não, Batman vs Superman, que é um lixo, né, Fred? Homem de Aço, se fosse um filme chamado O Homem... A conexão está justificando vocês. Qual é? É um bom filme. Não, é um filme divertido. Sozinho tem umas porradas aiadas lá. Não, e outra. Sabe, tio Albert, sabe o que eu gosto do Homem de Aço? É a primeira vez. Não, é o Superman. Então já voltou as coisas de Não, é o Superman. Não, mas tio Albert. Você adora tio Albert. Ou você odeia. Não, pera aí. É um filme redondo. Não, tio Albert, sabe o que eu gosto de Homem de Aço? É que pela primeira vez na história do cinema, teve uma luta de super-herói mesmo, de super-vilão. Destruiu cidade, isso. Foi bonito, é bonito você ver aquilo. Isso. É. Aí, só que o pessoal esquece disso. Ah, mas é só né? Isso também, né, cara? Não tem nada. Ora, Guerra Civil só tem um homem gigante, só isso. O resto é só umas três. Não, Guerra Civil é um filme horrível também. Entendeu? Guerra Civil. O único filme do Capitão Deus. América que é bom, vamos colocar isso aqui em xeque. É o Soldado Invernal. O resto, cara. O primeiro filme do Capitão América só presta quando, tipo, ele não é Capitão América ainda. Porque depois disso é aquela coisa, ataca escudo, olha pra Peggy, nossa, como a Peggy é gostosa, meu Deus do céu, quero ter uma dança com você. Aí vai lá ele pra tristeza, ele e o Buck, aquela punheta que não para nunca, nossa, é um bromance. É tipo assim, o cara fingir que gostava da Peggy é foda, né? Enfim, não tô nem série é apresentado o composto V, que o composto V é o composto que, injetado desde a infância em certos bebês escolhidos a dedo, ele gera os superpoderes na criança. E o principal medo que já aparece desde o início da série, no primeiro episódio, da Void, é exatamente esse, do pessoal descobrir que os super-heróis não são bênçãos divinas, que são tratados, né, como deuses. Os super-heróis, além de famosos, são tratados como deuses. E uma cena que representa muito bem isso é o Capitão Pátria lá naquele evento religioso, dele voando no meio do público. É, tipo assim, se intitulando como filho ou então a pessoa mais próxima de Deus, cara. Ele voando. Cara, aquela cena também é outro divisor de águas. Cara, ele no meio do pessoal voando e todo mundo tocando ele, aquilo é muito bonito de se ver. E um pouco amedrontador que. Você para pra pensar na nossa realidade, se tivesse um cara daquele jeito, velho. Você imagina o nível. Ué, não tem. Não? Mas aí não é. Tem um, inclusive, em cargos altíssimos. Aí Zack Snyder usou. Cargos altíssimos aí. Singer também usou muito. Da messianidade do super-herói. Não, eu concordo. Aí eu já achei uma cena mais... Só mal ou menos. Não, mesmo, sabe por que eu gostei, tio Albert? É porque, tipo assim, o Capitão Pátria, por exemplo, é um cara que ele tá lutando. É tipo assim, é o cara que ele entende que ele é mais forte que qualquer ser humano. Que até então, na série, não mostrou que ele tem vulnerabilidade. Então, tipo assim, é um cara que ele tem sim por que se sentir acima de todos. E você vê, principalmente no episódio do avião, que ele tá pouco se fudendo pra humanidade. Ele não quer saber se ele tá salvando 30 ou 1 milhão. Então, tipo, a partir do momento que ele entendeu que, tipo, ele precisa. Precisa ainda e daquele. No final ele mostra que ele não tem, né? Ele, pra ser vulnerável, você tem que ser humano. Uhum, e ele mostra é, isso. Mas o Capitão Pátria, eu tava até explicando isso pra um amigo esses dias. O Capitão Pátria, diferente dos outros super-heróis ali, os outros super-heróis eles têm problemas. O Capitão Pátria, ele é um psicopata. Ele é só um psicopata. Ele não é como o trem bala, que é um cara que tem sérios problemas emocionais, que é um cara viciado, tem uma vida mais na. São personagens nas, que têm certas atitudes. É que são personagens que têm certas atitudes morais duvidosas e tal. Mas o Capitão Pátria não. Ele tem certeza do que ele é. E ele é um psicopata, e é isso, né? Nossa, e não, a atuação não tem como do ser cara, humano. Velho. A atuação do cara é muito boa como psicopata, velho. Vamos, convenhamos aqui. A expressão dele, quando ele tá com raiva ou não, ou então quando ele descobre que alguém tá mentindo, é muito boa, velho. Vai se não, fuder. É tão boa, é boa o suficiente pra você ficar no pé da cadeira, entendeu? Sim, você fica você no pé fica da no cantinho, cadeira. Você fica com. Cara, esse cara vai. Você fica numa aflição muito grande. E a direção consegue fazer isso. Através dos ângulos de câmera, aqueles closes que dão no rosto dele, porque o cara se garante, não precisa, sabe, não precisa fazer jogo de câmera não, dá um close mesmo no rosto do cara que o cara se garante, e através da atuação ele consegue te passar essa sensação de medo, de absurdo, quando ele tá conversando com o Trembala? O Deep, ah, né? Não, o Deep lá, o quando Deep, o Deep descobre a queimadura no descobre, avião, ele fala lá, pois é Deep, você não vai comentar com ninguém, né? Ele dá aquela apertadinha no ombro, né? No ombro assim, não, por isso que eu falo, ele tem uma boquinha nervosa, cara, que tipo assim, quando ele tá com raiva, ele move sutilmente, assim, o lábio de um jeito que, tipo assim, até a voz dele engrossa um pouco mais. E ele tem uma voz, assim, na dublagem nem tanto, mas no original, cara, o ator, ele sabe expressar bem isso. Ele tem uma... Como eu falei, ele tem um jeito de atuar nessa psicopatia que o personagem se entrega e o ator se mergulhou de cabeça mesmo, muito interessante. Porque você vê que ele, além de ter foda-se pra humanidade, e a Rainha Mive lembra pra ele quando eles vão lá naquele cara que tá, sei lá, fuzilando pessoas de cima de um prédio. E eles chegam conversando coisas super fúteis. Tipo, ah, nossa, coisas banais assim, tipo, tão rumando bala neles e eles estão de boa passando sobre aquilo. E ele chega sempre com aquela frase, tipo, gente, pode ficar de boa, vocês são os melhores, vocês são os verdadeiros heróis aqui. E você sente o cinismo nele e você sente que, um certo ponto, nem os policiais, as pessoas que acompanham aquelas cenas, eles não conseguem mais acreditar naquilo. Porque vem que o cara tá meio que lá, que tipo, só por tá mesmo, e porque ele tá fazendo pela grana, e a Rainha Mive lembra dele, eu acho que depois que quando ela sobe pelo elevador, ela fala, ele fala, ah, por que a gente precisa tá fazendo isso, nós somos deuses, nós podemos muito mais, e ela fala, a gente precisa fazer isso porque são eles que pagam a nossa conta. Então a partir do momento que ele entendeu que, tipo, querendo ou não, não é que ele precisa, mas aquela fonte, aquela mão de obra humana, ainda é necessário para manter ele como um deus, e como todo bom psicopata, ele precisa de reconhecimento. Ele poderia muito bem dizimar fácil a raça humana inteira se ele quisesse, mas ele não teria o principal, que é o reconhecimento, e ele se sentir um deus para alguém. Então você vê muito isso nele, cara, em certo ponto. E por isso que eu tô falando que essa cena do festival, realmente ela já foi feita, essa parte mais messiânica do super-herói, já foi feita outras vezes, mas para mim ela foi um pouco mais impactante, porque mostra um psicopata sendo elevado a Deus e de uma forma muito singela, que ele tá indo contra a Voight, né? Ele tá indo contra todos os princípios que a empresa que ele trabalha tá pregando, falando, olha, vai lá, discurso pronto e não sei o que, você só precisa falar isso e vazar, ir embora, você não precisa ficar no evento. Ele não, ele fala, velho, que se foda, eu vou lá matar esses caras mesmo, é, eu sou o filho de Deus, eu sou o cara mais próximo de Deus, eu sou um cara indestrutível, por que que eu não posso fazer? Então é bonito ver que a psicopatia dele, ela, apesar de ser sempre presente, ela vai crescendo e a ambição também dele vai crescendo muito. E é bonito de não, se ver isso. Não, o sadismo isso. Também, o sadismo, ele é sádico. Ele é muito sádico, eu cara. Eu diria que é uma psicopatia narcisista. Ele mata sem necessidade, entende? Ele chega a ser... O sadismo dele vai aumentando até o ponto que... Depois que ele mata a Madeline Steele, aí acabou, né? Que era, ela era o único freio, não diria moral, mas ela era o único maternal, freio. Maternal, né? Freio maternal. É. Cara, nossa, mas tem umas cenas com ela que são, tipo... Tem umas cenas com ela que Deus que me livre, cara. Assim, tem umas paradas dessa série. Não só assim, porque dentro da psicopatia a gente pode identificar vários padrões e coisas que são ligadas a um passado, a algum ponto de gatilho crítico que a pessoa teve. Na infância, seja qualquer coisa assim. A gente viu que ele não teve mãe. Então, quando ele achou uma pessoa que cuidasse dele como uma mãe e uma figura feminina que fizesse isso, ele realmente se ligou muito a ela. Então, você o tempo todo na série acredita que ela é o único ponto fraco dele, realmente. Uma pessoa que se você mexer, você vai tirar esse cara mais do sério do que ele já é. Só que, cara, chega nas cenas finais ali, ele torra a cabeça da mulher, estilo Brightburn, né, que também tem uma cena bem parecida com essa. Você vê essa psicopatia dele crescendo e vê esse lado maternal e vê que, tipo assim, a história que criou a Voight, que é simplesmente usar esse composto V pra drogar, pra criar super-heróis, e que esse composto só desgraça com a pessoa, só deixa o super-herói mais fudido, principalmente se ele for adulto. Quando você é adulto, os efeitos colaterais são bem piores. Então, você vê toda essa montagem midiática que tem sobre o super-herói, sobre a empresa, sobre o que os seres humanos normais, comuns, têm como visão super-heróis, porque a primeira cena já mostra isso, das crianças comentando sobre o cinema de super-heróis, que eu acho muito importante, falando, ah, você já viu o último filme de não sei quem e tal, e... Cara, e é uma cena muito grotesca, né? Porque os super-heróis chegam matando os vilões de forma, tipo, brutal na frente de crianças. E você vê que isso é normal naquela sociedade, que a violência já foi pré-estabelecida nessa primeira cena. Então, qualquer coisa que o Capitão Pátria faça, que seja exagerado ou não, você já tá acostumado, porque você já viu ele desde o início, ele, tipo, tacando um cara a quilômetros num carro lá na frente, o cara explodindo no carro. Então, eu acho importante ter colocado isso, cara. E uma coisa que a série estabelece muito bem também, que é justamente a maneira como a violência se naturalizou dentro desse universo. É porque eles receberam títulos de juiz, júri e executor, e isso é muito assustador. Ninguém vai preso, e a né, nossa realidade, que é... Pior que é, você não vem isso, preso. Não. Nossa, não tinha ali é o mundo, ali nisso. É aquela cidade ali, ela é praticamente uma mega city, porque os super-heróis tem uma campanha muito grande em cima do vigilantismo, que aqui é colocado como um militarismo dentro das forças policiais, já que os super-heróis, eles são integrados, de certa forma, à força policial. A polícia tá lá como bucha de canhão, né? A polícia tá lá pra morrer, A Voight, ela é a OCP aqui, tentando vender o seu produto e privatizar as forças... e privatizar a segurança pública, entendeu? A Voight aqui é a OCP. Só que diferente do Robocop, o cara que é a cara da empresa aqui não é nada agente fina, não. E aí o que que acontece? Você vê que a sociedade se naturalizou com essa violência. A gente pode explicar isso na psicologia como reforço de eco positivo, né? Pra quem não sabe o que seja o reforço de eco positivo ou reforço positivo, é quando você fala tanto de uma coisa e banaliza tanto. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, que acontece aqui no Brasil. A gente tem muito desses jornais estilo, como o pessoal gosta de falar aí, eu acho que o Fred vai me censurar por causa disso. Vamos pôr lá um Cidade Alerta da Vida, que de tanto mostrar mulheres que foram mortas pelos seus maridos, mostrar essa violência urbana extrema, só que de forma tão fina e com tanto sensacionalismo, que você acaba banalizando aquela violência e criando essa insensibilidade no pessoal que consome esse tipo de conteúdo. É o é o tiozão do WhatsApp que manda vídeo do acidente que teve com a pessoa então, toda... Então, quando você faz isso... E acha isso quando, normal. Quando você faz isso por muito tempo, durante anos... Vou dar outro exemplo também, que é um exemplo melhor do que esse ainda. Quando se teve a limpeza étnica, que se teve dentro do nazismo com os judeus em específico, cara, o pessoal achou super normal, porque sempre foi ouvido e culturalizado, e foi criado essa sensação ainda bem que... desse reforço positivo de eco. Ainda bem que hoje nós não temos isso mais, né? Escroto. Já imaginou se tivesse esse mesmo tipo de higienismo com imigrante e com ele? Já pensou se tivesse? Terrível esse mundo, né, Fred? Então quando... Seria horrível. Não seria o mundo que eu gostaria de viver, não. Hein? Então, quando você cria esse eco durante a história, por isso que de reforço de eco, quando você cria esse vício linguístico, quando você cria essa culturalização da violência, banalização, seja do que for, cara, a sociedade se acostuma. Porque se torna banal pra todo mundo. O seu sistema cognitivo, ele vai achar aquilo já comum porque já se bateu muito naquilo e você já viu muito aquilo. Então, hoje em dia, eu duvido que qualquer um aqui de nós liga a TV, assista um jornal e se sente sensibilizado por qualquer coisa. Que você vê, mataram 5 em não sei aonde. Ah, morreu tantas pessoas, tantas mulheres foram mortas. Você acaba não criando essa empatia porque você já viu isso acontecer tantas vezes e o sensacionalismo disso em cima disso é tão forte que esse reforço de eco se torna positivo dentro da sua camada social. E a série, ela estabelece isso de uma maneira incrível, né? Porque não existe consequências para eles por causa justamente desse poder que foi entregue a eles, né? Como super-heróis e como praticamente deus. A sociedade, você tem ali inclusive até uma junção, meio que uma tentativa de junção de uma... Nossa, isso é um absurdo, né? Porque você tem o quê? Uma empresa, o setor privado, tentando incorporar a religião com o Estado, né? Porque... Sim, cara. Nossa. Isso, ainda bem que não acontece na realidade, um negócio desse. Porque essa empresa privada, ela tá tentando... Então, cara, pra mim, um personagem também sensacional, que poucas pessoas falam e tal, nem se ligam. E eu achei, tipo, uma sátira puta sensacional foi o Ezequiel. O Ezequiel é bom, cara. O Ezequiel é bom. Cara, na moral, que personagem pica, porque você vê... É pica mesmo, o tamanho, ele é lá. Todo... Ele é lá. Ali você vê literalmente toda a hipocrisia da sociedade, de tipo, do tiozão lá que é contra... casamento gay, mas tem amante. E tem amante, vai lá na esquina procurar garota de programa, por exemplo. Não, garota não, garoto. Ele procura garoto. Não é garota não, garoto. Foi isso que eu falei, garoto. Garoto com o. Então, tipo, eu achei sensacional aí todas as sátiras. Apresenta bastante. A série, ela pisou no calo de muito conservador reacionário. A série chegou pra ela abalar ali religião e Estado ao mesmo tempo. Foi, tipo assim, ela realmente mirou Estado, porque a gente entende Estado como empresa e governo, porque querendo ou não... E religião, o Luiz mesmo tava conversando comigo em off esses dias pra trás, que a gente tava comentando sobre a série, que aliás eu indiquei a série aí pro Luiz, então me agradeço. Cara, maratonei 2 dias a série, desculpa. Verdade. E ele tava me falando, tipo assim, ele como católico, ele achou interessante, né, Luiz, olhar esse aspecto sobre a hipocrisia dentro da igreja. Que às vezes você até sabe que tá acontecendo alguma coisa, só que ele, como a pessoa tem uma influência maior dentro da igreja, ou então dentro da religião que ele segue, ninguém fala nada, o cara se torna também intocável. Coisa que o Ezequiel também é, porque você acha que aquele núcleo pequeno que fica ali perto dele não sabe de uma coisa ou outra, ou até mesmo participa de uma coisa ou outra com ele? Claro que participa, cara. Essas paradas acontecem. Mas vocês acham que também dentro daquele universo não há boatos? Há boatos que não tem força contra a imagem. Sim, eles estão em todo lugar, cara. Eles estão em videogame, estão em parque aquático. A mídia e a construção social, no sentido de internet, foi feito... Foi o principal ponto da série, foi esse. Eles deixam ele matar, fazer vigilantismo? O resto que se foda, né? Sim. Se esse tipo de coisa acontecesse na realidade, que não acontece, nós sabemos, né? Haveriam boatos e ninguém iria acreditar. Isso não existe na realidade. Nunca aconteceu antes. Vou deixar aqui essa afirmação. Nunca aconteceu. Jamais. Mas a série, ela brinca muito com essas questões. Isso foi genial da série. Porque ela me parece muito que é uma série que ela abriu mão de uma certa parcela do público. Só fica imaginando. Imaginem se o The Boys fosse aqui no Brasil. Nossa, não. O Capitão Pátria se chamaria Capitão Mito. Não, já existe, então. Expectativas para a segunda temporada. O que é que todo mundo espera? Bom, aí? Segundo a HQ, que a HQ tem essa diferençazinha para a série, na HQ, pelo menos no. Tipo, o que a série teria. Ter que pegar do da HQ, agora já, que... Vamos dar spoiler aqui da HQ pro ouvinte, porque o ouvinte que tá ouvindo a gente, com certeza já assistiu a série, já. Ele já assistiu a série, porque a gente sempre... A nossa regra é spoiler, tem spoiler. Mas vamos dar spoiler da HQ agora. Então, ouvinte, se você não leu a HQ, saia daqui agora. Como é que termina a HQ? Porque então, eu não li o final também, que eu não consegui. Eu também não li. Na HQ, eles são, né, eu citei isso aqui, eles são patrocinados pela CIA. Então eles não têm essa coisa de ir contra o set. Eles são mais para funcionar, para tirar os extremos e para botar medo nessa população de super-heróis. Sim. Não. E aí vai desenvolvendo mais pelo lado do romance e do desenvolvimento do Hugh Mijão. Com a sim, estrela, não, mas não era, né? Nem isso que eu queria citar, porque, tipo assim, a expectativa é que na segunda temporada provavelmente vai rolar de humanos adultos, como já aconteceu lá com... Redenção, haverá redenção. Não, com certeza vai ter. Mas pelo menos na... Coisa que na HQ não tem. Na HQ não tem como ter redenção, meu amigo, ali não tem, não tem como. Ali o pessoal já tá sujo e vai pro inferno direto mesmo. Mas uma coisa que eu queria citar é que na HQ tem uma diferençazinha muito grande, que tem muito humano que toma o composto V e vai de frente com super-heróis, com supers. Então, tipo... Eu ia falar exatamente isso. No segundo arco, eles enfrentam o que seria mais ou menos equivalente aos Novos Titãs, né? E eles enfrentam, os The Boys enfrentam eles no mano Sim. a mano e matam. Matam muito, geral. Matam geral. Então, tipo, né? Assim, tem esse núcleo principal, essa milícia do The Boys, por exemplo, dos garotões, os rapazes, eles se entopem. Eles tomam lá o compostozinho, né? V e ficam, putaço, velho. Então eu acho que a tendência vai ser a série, o Butcher, Billy Bruto, né? Na dublagem, eu acho que a tendência vai ser colocar ele como um meta. Aliás, uma sacada boa da série que eu achei até agora foi justamente não usar os The Boys como meta. É por isso que eu acho que não vai acontecer. Ah, mas eu acho que a série. Não, vai eu virar. Acho que não vai acontecer vai porque tipo assim, ele é muito obcecado. Mas o nojo dele pelos supers, pelo menos na série, é muito maior do que nas HQs. Então, tipo assim, ele se tornar aquilo que ele odiou seria um arco muito fraco, na minha opinião. Pelo menos a minha, seria uma solução muito fácil, sabe? De ser usada. Aí, o cara que sempre odiou vai virar o que ele... O cara que ele sempre odiou os supers. E ele realmente... Uma coisa que eu achei boa da série foi justamente Mas isso. Mas aí, então, os sete que seriam, né, os responsáveis por ferrar ele, a redenção do sete que tava... Redenção dos seis, né, porque o... Dos cinco, porque... Putz, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, uma coisa que eu quero ver na segunda temporada. Mas eu quero uma coisa aqui na segunda temporada, e por favor, Amazon, me ouça, que em um dos flashbacks tem o herói que eles chamam toda hora de Faixa de Luz, torrando dois netos lá da agente da CIA. Eu quero muito ver essa cena, que toda vez eles voltam nisso aí. Todo mundo fica voltando isso aí na série. Nossa, você deixou os netos de não sei quem morrer, blá blá blá. Começa com M o nome dela, alguma coisa assim, Merlin, vou chamar de Merlin. técnica, eu não lembro o nome dela. Então, tipo assim, mano, eu quero ver muito um herói torrando duas crianças com um cajado de luz. Eu quero ver... Mallory. É, Marilyn. É, exatamente. Cara, eu quero ver muito essa cena. E porque o herói faixa de luz, ele é um herói aposentado até então na série. Na HQ, ele tem uma aparição... Ele tem, entre aspas, uma apariçãozinha, uma ou outra lá. Então, tipo assim, ele realmente é um herói aposentado. Só que ele, entre os heróis antigos, ele é um dos heróis mais merdeiros que tinha. Porque ele é aquele herói assim, tipo assim, ele matava e, sei lá, sobrava... Ele acabou de impedir um assalto. Aí, beleza, nossa, ele matou os bandidos, o pessoal ia lá agradecer e, tipo assim, olhava pra pessoa e matava também, entendeu? Ele era o mesmo tipo de psicopata que o Capitão Pátria é. O Capitão Pátria ainda tenta manter uma postura. Agora eu quero ver, porque eu gostei da customização dos personagens, que também a gente esqueceu de falar aqui. Porque aquele mural não, aquela escultura deles na entrada da sala da justiça deles, cara, é muito bonito. O Capitão Pátria segurando a bandeira e todos eles meio caídos assim, meio que pose de guerra, que, aquela famosa fotografia da Segunda Guerra Mundial dos soldados colocando a bandeira ainda meio caída, é essa representação que eles querem passar, é muito bonita. E você vê que pela customização desse herói faixa de luz, é também muito bonito, que ele é um herói meio encapuzado, que ele tem um bastão que parece uma tipo uma luminária assim em cima. Então eu quero ver muito esse herói, pelo menos um flashback ou outro, pra gente saber o que ele fez de verdade, que eu quero isso na segunda temporada, eu espero isso na segunda temporada. Só isso vai fazer feliz, porque eu sei que a segunda temporada vai cagar com alguma coisa. Eu acho que ele não foi citado à toa, acho que ele tem grande chance de aparecer nessa segunda temporada. Não, ele tem que aparecer. Atualmente, é. Não flashback, apenas. Não, sim, justo. Até porque tem que ter a vingança, né? Tem que ter a vingança, que ela não teve. Ela não teve vingança. Exatamente. E o que vocês acharam? Eu esperava ter na segunda pelo menos um episódio, assim, de um arco fechado. Pega um vilão, um herói, algum outro que fez alguma merda e eles vão lá ferrar ele. Pega o Black Noir, coloca ele como pedófilo, porque ele tem maior cara de pedófilo. E, sei lá, senta um pau nele no dedo e pronto. É isso. Por aí. E o que vocês acharam do menino que vê fantasmas lá? A participação do menino que vê fantasmas. Nossa, mas foi muito sofrível. Ele engordou, ele envelheceu mal. Envelheceu mal, nossa senhora. Ele virou um gordinho de 1,60, né? Ele fez ele mesmo, né? Ele sempre foi um ator sem expressão. Quando ele era criança, ele era revelação. Porque não tinha muita criança no cinema também, não. Assim, anos 90, né? E eu fiquei esperando ele falar esse Dead People. Eu também. Eu juro por Deus que eles iam colocar essa referência. Porque quando colocaram aquele... Quando colocaram o poder de ler mentes... nele eu pensei, putz, eles vão usar esse gatilho, esse gancho, quer ver? Eu achei corajoso, assim, apesar dele né, tá esquecido aí, não tá aparecendo tanto, mas ele fazer um personagem que é uma clara alusão ao personagem que, né, do sexto sentido, e ainda ser inescrupuloso como ele é, né, eu achei de um desprendimento... Enquanto ator, muito grande dele de ter aceitado esse... Ah, cara, ele precisa pagar as contas, tudo, né? Bem. Nem aceitar, papai. Ah, eu sei. Não, tudo bem, entendeu? Eu acho que pagar as contas é aparecer no Comic Con. Sim, com certeza vai, cara. Entendeu? Mas eu achei bacana disso. Eu gosto disso, de pessoas que conseguem rir de si mesmo. Porque você vê que, tipo assim... Nossa senhora. Mas ele realmente é uma... tipo assim, você vê que ele é uma piada do roteiro, sabe? Tipo assim, eles não escondem isso em nenhum momento. Ele é só uma piada. E ele é o cara que ferra com um plano que até então tava dando certo do grupo do The Boys, né? E outra subversão da série é justamente colocar, usar o mesmo plot ali da quarta temporada de Breaking Bad aqui no final da primeira temporada de The Boys, né? Que é o quê? Que é quando a empresa sai, a dona daquela empresa morre, você é apresentado aos chefes, a empresa maior que vai cuidar. Ah, é verdade, o chefe da mulher lá é o cara do Breaking Bad, verdade. É o Gustavo Fring. É o Gus Fring, uhum. que é, no caso, o Esposito, o nome dele é Esposito alguma coisa. Cara, ele é um ator bom, velho. Ele é um ator pica, na moral. Eu tenho certeza que ele vai ser um vilão, ele vai ser um vilão aí. Não, é porque ele tem que voltar pra diretoria, né? A tia morreu. Ele, tipo assim, ia deixar o cargo pra ela, pra ele, tipo, ir morar lá, sei aonde, em Ibiza, com várias pessoas e muitos iates. Então, vocês notaram que é o mesmo plot? Porque quando o Gus morre lá na quarta temporada, acho que é na quarta que ele morre. Morre, é, que ele se explode e tudo Bad, mais, é na quarta. Quem assume é a Cynthia, que assume que ela, na verdade, é que é a distribuidora pra ele. E aqui acontece a mesma coisa, né? Quando a personagem da Sitwell morre, ele agora vai assumir o papel de vilão, que é ele. E a Sitwell também tá foda, né, Fred? Na moral. Ela tá. Ela tá aquela, tipo assim, ela é uma pessoa que tá tentando crescer na vida. Isso, obviamente. Ela é ambiciosa, gananciosa, tudo isso. Mãe solteira. Ela tem mil questões pra resolver. Ela é a pessoa mais correria dentro da empresa. E, tipo, teve aquele fim ainda. Então, ela teve muito o arco do Gus também, né, em Breaking Bad. Porque ele era o cara que fazia a mesma função dela. Ele era o correria. É o cara que produzia, tava lá na frente, tava no restaurante, corria de um lado pro outro. Não, e a manipulação, e o controle, autocontrole, manipulação. Cara, a gente acabou de chegar na conclusão de que a Sitwell é o Gus. É o Gus, então, é isso que eu tô falando. Agora que quando você citou ela aí, desses trocas de arco, eu notei isso. Porque, tipo assim, os dois têm a mesma função, só que agora os dois têm papéis invertidos. Que agora é ele que vai ter que voltar pra assumir e ver o que vai dar. E eu espero mais dele na série, porque quando você contrata um ator tão bom quanto esse, quando você faz um casting com atores que são medianos e bons, porque tem muito atorzinho ali mais ou menos, querendo ou não, Jack Quaid. Por exemplo, muita gente que contrataram só porque tem sotaque inglês, então é foda, só que tipo assim, tem uns atores ali que levantam a moral do elenco, sabe, eles fazem uma presença e deixam a atuação medíocre dos outros até melhor, então eu achei muito essencial o casting dessa série, que mais uma vez veio de surpresa, e graças a Deus ela saiu antes que o Watchmen, pra ela não ser mais comparada ainda do que ela já está sendo. Só um comentário em relação esse ator que vocês estavam falando agora, antes de entrarmos aqui, eu dei uma lida num site e praticamente foi confirmada a presença dele como personagem regular durante toda a segunda temporada. Pelo menos por 5 episódios ele tá garantido. Agora, se ele vai morrer, se ele vai morrer, enfim. Mas o fato é que ele tá confirmado pelo menos por 5 episódios. E a tendência é que fique a temporada... É 5, deve ser a próxima temporada, deve ter o quê? 8 também? Duas temporadas de 8 dá pra fechar. Cara, não, tomara que não tenha 3 temporadas, porque não tem nem HQ pra isso, na real. Mas dá pra fechar com 2 bonitinho, cara. Redondinha a história. É isso que eu tô falando. Ou ele vai, né, abrir pra outros heróis, e aí vão fazendo episódio... Né? Spin-off? Que vai ser o monstro da semana, né? Pra poder dar uma enroladinha. Até porque eles têm a Void, só a Void, que é uma das 1000 empresas de super-heróis que tem, mas ela é a maior. Ela tem mais de 200 super-heróis no mundo inteiro. Eles falam isso bem no iniciozinho da série. Então, tipo, tem heróis que eles citam lá, que tipo, de outras regiões. Se fosse pra ter, na minha opinião, seria mais interessante ter um spin-off do que a série regular. Porque, querendo ou não, essa série ela é muito localizada em vinganças pessoais de um grupo que a gente já conhece. Então, se ela for... Ela é intimista, a série é intimista. Se ela for expandir pro universo um pouco mais abrangente, não vai ficar coerente com o roteiro. E eles estão tendo, querendo ou não, a série tem furos, tem. Mas ela tem uma quantidade de furos muito razoável. Porque ela tenta fechar... os arcos muito bem ali, tipo assim, e tem a vingança, tem redenção, tem o início de muita coisa que ficou sem resposta, mas ao mesmo tempo a gente teve muitos arcos que foram já fechados também. Então, eles colocarem do nada pessoas assim, vai ser bem triste, na real. Vai desvalorizar toda essa primeira temporada, que na minha opinião foi muito boa pra uma série de super-herói. Na verdade, eu acho que vai depender muito da maneira como eles vão tentar inserir esses personagens, porque eu acredito que essa expansão do multiverso e tal, de novos personagens, eu acredito que vai ser uma coisa meio inevitável de rolar nessa segunda temporada. Desde que não seja, tipo, jogado, foda-se. Isso é uma maneira muito boa de inserir novos personagens. É só fazer eles virem do futuro pro passado e aparecerem do nada na série. Nossa, desgraçado.